Hoje em dia qualquer nota de real vale mais do que uma vida. Nos passam pra trás, e se você não for sagaz, será humilhado, moído, pisoteado, esculachado, jogado no canto, ferido, perdido. Pior que lixo, à margem da sociedade, que não traz dignidade, falta de hospitalidade, mas pura realidade. Muitos dizem ser nossos amigos, mas na real não passam de inimigos, nos traindo, fingindo ser o que não são. Aperto de mão, tapinha nas costas, e quando nós vamos embora, eles falam mal da gente pelas costas. Nem sei porquê, preferem nos perder, nem mesmo dizem que foi sem querer. É assim mesmo essa vida, dores que não cicatrizam. Eu continuo na corrida, vou seguindo a luz divina que ilumina minha vida lá de cima. Não tem amor. A vida é dura, mas ela vai melhorar. E amanhã é um dia novo e lindo, sei que surgirá. E as tristezas dessa noite sei que logo vai passar. Eu tô mais que ligado, não tá fácil pra ninguém. Mas caminhe e siga avante pra não se tornar refém. E temos capacidade de seguir e mais além. Em meio a esse caos que sufoca o coração, violência, Babilônia, esse mundo tá monstrão. As pessoas te odeiam, não te estendem mais a mão. Obscuros e sombrios, coração na podridão. E os ataques vêm, querendo nos tornar refém. Mas Deus tá comigo, não temo perigo. Seja confundido, o meu inimigo. Do mal me desligo, no bem eu procuro abrigo. Guardando minha alma, na sombra das asas do Onipotente. Sempre está presente, me mantém ciente, que me ame incondicionalmente. Não tem amor.